Ora, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. E depois de passarmos já vários estilos musicais ao longo deste ano, está na altura de regressarmos ao folk. E regressamos já há algum tempo, porque cá não andávamos. Julgo até que o último destaque que fizemos terá sido com os Chocalhos, ou da Secaguê, e também projetos ligados à EPTA. Recordam-se provavelmente de Fado Morse, mas já vamos durante a conversa falar sobre os pontos de contacto destas bandas com os Pé na Terra. E são precisamente os Pé na Terra que estão, neste caso, ao telefone connosco, fomos com o Ricardo, e que lançam agora um disco, 13, depois de um outro que já aqui também foi bem conhecido na Boa Nova, alguns temas, que não houve direito a destaque por falta de disponibilidade, mas claro, ao segundo disco era mais que justo que falássemos com os Pé na Terra. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Ricardo. Bom, obrigado. Ricardo, antes deste 13 LP, há um 13 EP. Exatamente. Explique-nos como é que sucedeu isto, antes de mais. Pronto, o EP, no fundo, é um CD com 5 temas. Uhum. 5 temas que constam de agora neste álbum. E, no fundo, foi uma medida de marketing. Um teste. Digamos, quase. Um teste também, sim, como qualquer EP que é lançado, não é? E, então, nós lançamos precisamente no verão para agarrar o ano passado. Todo ver o público como reagia com os temas e ver como tudo funcionava, não é? com estes novos temas. E foi muito bom porque tivemos uma boa reação do público e que nos motivou ainda mais para este 13 agora final, não é? No fundo foi assim um cheirinho que demos às pessoas do que seria o álbum agora, não é? O 13 tem a ver com alguma mala pata ou o facto de haver 13 temas no álbum, que aliás o primeiro álbum já tinha 13 temas? Exatamente. E é com base nisso? É com base nisso e outras coisas mais. Então? O 13 foi um nome que foi surgindo ao longo da produção do disco. Não foi nada pensado previamente, ou seja, não tivemos aí, vamos fazer um disco e vai ser com este tema, com este nome, não foi nada disso. As coisas foram crescendo e então reparamos que já numa fase mais avançada de estúdio e de trabalho, reparamos que numa série de coincidências que aconteceram, e todas indicavam este número, então decidimos que seria o melhor nome para este álbum. Eu posso contar assim uma muito curiosa, que é com o nosso single, que é Escadas de Luar, que é logo o primeiro tema que também abre o álbum. Cada músico entra de 13 em 13 segundos. E não foi programado, isso é que é mesmo muito interessante. E para começar esta conversa, vou buscar aqui coisas que li sobre este trabalho e que de quem sabe mais disto do que nós, e refiro-me precisamente ao excelente site Crónicas da Terra, que, enfim, vai revisitando tudo aquilo que vai sendo feito no nível do foco em português, e dizem isto: os pés na terra são uma das faces mais visíveis da feliz renovação da folk criada no Porto. Ora, eu aqui enfatizo a questão da renovação. Exato. E acima de tudo porque aqui, além de terem não só temas tradicionais e a vossa adaptação, têm temas cuja letra e música é a criação vossa, para além das adaptações de alguns poemas. Acha que era isso que o autor do Crónicas da Terra se referia quando falava em renovação? Sim, e se calhar até podemos chegar um pouquinho mais longe. Uhum. Eu penso que o Luís Rei, que creio que foi quem escreveu essa crónica, uhum, pelo menos é quem leva o Crónicas da Terra para a frente, uhum, e pronto, é nosso amigo e tem-nos apoiado imenso. Aliás, temos, é um dos nossos apoios no nosso álbum, quando saiu. Eu creio que ele queria, se calhar, chegar um pouquinho mais longe, porque neste momento há o que eu costumo chamar uma revolução da música tradicional, e da qual os Pé na Terra fazem parte, assim como os Chocalhos, como já tinha falado, como os Tascarié, como... Entre outras bandas que estão neste momento a trabalhar este estilo de música. Mas no fundo, todos nós o que estamos a fazer é um pouco uma mistura de vários estilos, várias linguagens, com a linguagem mãe terra, não é? Que é das tradições, das nossas tradições. E no fundo, estamos a atualizar um pouco a música tradicional. Daí este conceito de renovação, não é? E daí também, se calhar, a popularidade que temos vindo a conseguir. Ou seja, nós estamos cada vez mais a conquistar público mais novo. Eu lembro-me, eu costumo contar sempre isto, eu lembro-me quando comecei a tocar, há 13 anos atrás, 13, 14, sensivelmente, neste estilo musical, com outra banda que não os Pé na Terra. A plateia que estava nos auditórios era sempre dos 40 para cima. Uhum. E neste momento, com o Pé na Terra, temos plateias dos 15 para cima, e sempre para cima. que é muito interessante, temos fãs mesmo muito novos que nos compram os discos, que nos seguem, que vão ver mais do que um concerto. Normalmente em concertos, seja onde for, interior do país ou mesmo no estrangeiro, vemos sempre, há sempre várias gerações que apreciam a música que fazemos. Claro, há umas músicas que são mais progressivas, em que os novos já estão, é mais o estilo deles, não é? Mas logo a seguir também temos um tema tradicional com outra roupagem que agrada muito aos mais velhos, que lhes diz ainda mais do que a música anterior. Então, no fundo, os nossos concertos acabam por agradar a um público em geral, não é? Como alguém diria, dos 8 aos 80, não é? Exatamente. Sem excluir os abaixo de 8 e os acima de 80. Exatamente. E tem funcionado muito bem, ou seja, eu creio que o autor, portanto, o Luís Rei, se referia a esta revolução, não é, que está a haver, e que não é só com os Pé na Terra, é com mais, sim, grupos portugueses, uns com um estilo mais arrojado, outros com mais a fugir para o tradicional. Eu creio que Pé na Terra encontrou aqui uma fórmula, não é? Quando ouvimos Pé na Terra, identificamos Pé na Terra, e não é como uma banda que toca músicas, não é? E que o estilo é igual a muitas outras bandas. Aqui, Pé na Terra, eu creio que se define muito bem. Embora esteja neste estilo grande, nesta família grande de música que apelidamos o folk ou world music, não é? Uhum. Isto para dizer que dentro, assim, deste estilo, temos conseguido conquistar vários públicos, uhum, e trazer estas músicas tradicionais de volta, não é? porque os mais velhos já as conhecem, já se identificam com elas, não é? Mas os mais novos que nunca as ouviram... Conhecem, mas sem esta roupagem que vocês lhe dão, vocês e outros bandas, como disse há pouco e bem, que lhe dão, tem a introdução de outro tipo de instrumentos que não eram habituais. Claro, claro. Apesar de nós primarmos sempre por ter instrumentos tradicionais a tocar, não é? Muitas vezes temos bandas que optam por fazer samples e ter uma abordagem mais eletrónica, não é? Na mesma com esses sons, mas eletrónicos. Nós queremos mesmo trazê-los ao público, mostrá-los e mostrar que é possível tocar com outros instrumentos também. Então vai desde a percussão aos sopros e mesmo a nossa bateria, que é o caso que salta mais à vista, é uma bateria que é composta por instrumentos todos tradicionais. O bombo é um bombo tradicional, o timbalão é um timbalão tradicional construído dessa forma, entre outras coisas que o Tiago utiliza. E pronto, dá logo uma imagem diferente, um som diferente do que se tocássemos numa bateria normal, não é? Portanto, nós queremos sempre trazer esses instrumentos. Muitas vezes o público até os desconhece, não é? Eu falo por mim, toco uma panóplia enorme de sopros. E neste momento, e para este espetáculo que estamos com o 13, levo cerca de 4 gaitas de foles para o palco, e todas elas diferentes, e as pessoas ficam sempre muito curiosas, porque então isto é uma gaita, e esta também é uma gaita, e, não é? Porque infelizmente há muita ignorância neste mundo cá em Portugal, não é? Antes de mais, perdoe já a minha. Eu conhecia a gaita foles, a galega. Pois. Agora é que, pelo que estou a perceber, há mais, não é? Há muitas mais. Há muitas mais. Esse é mesmo o meu campo. Eu sou professor de gaita foles. Uhum. Existem gaitas por toda a Europa. E, assim, para ter assim uma pequena ideia, só em Espanha existem, assim, muito, muito ao de leve, pelo menos eu conheço 5 gaitas diferentes. 5 tipos diferentes. Cá em Portugal temos pelo menos assim a saltar à vista 2, a galega e a transmontana. Acho que conheci, por aqui ficava. Pois, mas depois temos a gaita escocesa, depois se formos para a França há mais de 20 tipos de gaitas diferentes, e no resto dos outros países há sempre outras gaitas. Mas nem é mau, porque já conhece as que são nossas, não é? Mas eu passo a vida, que é horrível isto de se dizer, mas é uma verdade, passo a vida a falar com as pessoas, e as pessoas acham que a gaita é escocesa e que, pronto, tudo. Enfim, que... liga um bocadinho à ideia do Celta, não é? Sim, do Celta, mas até quando é uma gaita é mais a questão da Escócia, a Escócia, a Escócia. Uhum. E desconhecem por completo que existe este instrumento em Portugal, que é diferente dos escoceses, completamente diferente, morfologicamente e em termos de afinação, em termos de digitação, de método de tocar, é completamente diferente. E que este instrumento existe em Portugal, é um instrumento nosso, é tão nosso quanto a guitarra portuguesa que toda a gente conhece, não é? Uhum. E ninguém duvida que seja portuguesa. Como o buf, como o pandeiro. Como o pandeiro, uhum. Como entre outros instrumentos, não é? Mas este é o que eu posso falar mais, que é o meu trabalho. Permitimos aqui já uma dissertação sobre a gaita. Estava longe de fazer hoje. Thank you. é a altura, talvez, de apresentar também os seus colegas de Pé na Terra. Alguns nomes são desconhecidos, até porque pertencem também a outros projetos, não é? Claro. E julgo que não se esgota aqui no Pé na Terra, portanto, ou seja, não é indissociável poder estar em Pé na Terra e estar noutras bandas, não é? Claro. E até, em alguns dos casos, com sonoridades bem diferentes, não é? Claro. Então vamos conhecê-los. Por favor, nos apresentar. Bom, temos a Cristina Castro, que é vocalista e toca acordeão. Ela atualmente creio que está só com Pé na Terra. Há um ou outro projeto que tenha pontual, creio que concertos para bebés, mas eu por acaso não sei o nome desses projetos que ela tem. Bom, a Cristina também toca percussão também. Depois temos nas percussões, agora que já vimos aí, o Tiago Soares. O Tiago toca também nos Toques de Caixa, que é um grupo de cá do Porto também, já uns dinossauros da música tradicional, uns dos primeiros, não é? Assim, perto dos Brigada Vitor Jara, assim, pós 25 de Abril, e que toca noutros projetos também, toca em Míscaros, que é um projeto que também conjunto comigo, toca em Retimbrar, que é um projeto que nasceu agora na Casa da Música de percussão, e fazemos outras coisas também em conjunto, damos aulas em conjunto, o Tiago dá aulas de percussão tradicional e eu com gaitas de foles, e depois juntamos os alunos todos e fazemos classe conjunto nas aulas. Pronto, há assim uma série de outros projetos também, que agora já não me recordo. E seguindo, temos o Adérito Pinto, que toca baixo elétrico. O Adérito está ligado a outros projetos que noutras áreas completamente diferentes do rock. Era como referia. Pois, e que também, para lhe ser franco, não sei dizer mesmo o nome desse projeto. Também é uma área que a mim não me interessa tanto, não é? Então não acompanho com tanta força. Depois na guitarra folk e na braguesa e no canto, na percussão e na gaita de foles, também temos o Hélio Ribeiro. O Hélio tem um projeto de, para além dos Pé na Terra, tem um projeto de, como é que se diz, de metal, de aquele metal, não é? De aquele rock pesado, que são os Stuborn, e faz também parte do projeto com a Cristina da música para bebés. Portanto, aqui o Hélio é o nosso mestre. Versátil, o nosso versátil. É completamente versátil. Aliás, é muito giro quando vamos para fora, porque depois dos concertos há sempre aquela... Depois de arrumarmos tudo e já estamos mais ou menos instalados, não é? Temos aquele tempinho para descansar e normalmente vamos até algum bar ou ver uma festa ou conviver com as pessoas, não é, que até tiveram no concerto ou não. E acabamos sempre, quase sempre, com o Hélio a tocar todo o tipo de música e a fazer a festa outra vez. Já bem diferente do nosso concerto, não é assim? E ela é, de facto, uma pessoa muito, muito versátil. E pronto, e está apresentado o grupo. Sim, há aqui um conjunto ainda de participações, que estou aqui a recordar do Mauro Passos, no bandolim. Exatamente, e guitarra portuguesa do Porto, que é importante referir. Também temos a Ana Lage, que faz o nosso miminho neste álbum, que é a faixa 13, que é um conto tradicional. Que tem muito tudo a ver também. Isto, né? É mais uma das coisas que aconteceu para que o nosso álbum se chamasse 13. O conto chama-se Se é Sorte ou Azar, Só o Tempo Dirá. Então, claro, está tudo a ver, tem tudo a ver com este misticismo à volta do 13 e ficou o nome também, é mais uma das razões. Era uma vez um rapaz pobre que toda a sua vida sonhara em ter um cavalo. Um cavalo qualquer. Podia ser magro, estropiado, coxo, não importava, desde que fosse um cavalo. Ana Lage, que é contadora de contos, também trabalhou connosco a fazer um workshop de danças tradicionais minhotas em Itália, aqui, creio que em 2009. E depois temos mais a Carmina Repas, que toca viola da gamba. O Paulo das Cavernas. O Paulo das Cavernas, exatamente, que é de um grupo aqui também do Porto, que são os Semente, que é um grupo que trabalha muita percussão e danças africanas, e assim, já noutra área completamente diferente, e que teve ali uma intervenção muito importante no tema que é as mãos, que é uma abordagem, é um tema do Adriano Correia de Oliveira. Sim, com a letra de Manuel Alegre. Exatamente. E que nós fazemos uma abordagem nova. E o Paulo teve ali uma intervenção espetacular a meio, né, com as suas percussões tradicionais africanas. Com mãos se faz a paz, se faz a guerra. Desfaz. Com mãos se faz o poema e sendo terra. Com mãos se faz a guerra. aqui falar em termos de letras, porque falamos aqui de Manuel Alegre, e buscar letras aqui de António Gedeão, portanto, com música de José Nisa. Exato. E depois misturar isto tudo também com temas vossos, uhum. da qual daqui vocês entre todos vão dividir as despesas, não é? Quer em termos de arranjos, quer em termos de música, quer em termos de letra. Exato. É difícil depois combinar 13 músicas para fazer um disco? Há muita coisa que fica de fora? Sim, quer dizer, há algumas coisas que ao longo deste processo temos que ir definindo, e há coisas que se calhar vão destilando, não é? Exato, é mais isso, assim, e à medida que vamos destilando, obviamente que há coisas que ficam de fora, não é? Mas também essas coisas a qualquer momento também nos servem para fazer um novo tema e quem sabe um novo para recuperar, não é? Não é? Exatamente. Mas claro, não podemos pôr tudo o que queríamos, não é? Também estamos um pouquinho limitados ao formato. Foi o processo, foi assim, fomos crescendo, sobretudo neste álbum. Quisemos também fazer esta homenagem ao Adriano Correia de Oliveira, então podemos até observar e dizer que o álbum está dividido em três partes. Uma parte de música tradicional, com as nossas roupagens, e provém das nossas recolhas também. Depois uma parte originais e esta terceira parte, que será a homenagem ao Adriano Correia de Oliveira. Um pouquinho à semelhança do primeiro álbum, não é? Que também José Afonso, também fazemos com o Balada do Sino. O José Afonso, com a Balada do Sino, embora também nós tocávamos a Maria Faia, e também foi um tema muito popularizado pelo Zeca, não é? Aqui quisemos prestar homenagem ao Adriano, um cantautor um pouco mais esquecido, não é? Então vamos, que aliás foi recordado também, creio que no ano passado, há 2 anos também, com versões cantadas por várias bandas portuguesas. Exato, exatamente. E isso leva-nos aqui à fase dos desafios. Vamos para quem é estreante, como é o caso de Ricardo, temos 3 desafios. E vamos começar pelo primeiro. Imagino que vêm dar um concerto aqui em Oliveira do Hospital. Aliás, não sei se conhece aqui a cidade. Conheço, sim. Então pronto. Imagino que chegue aqui ao Casa de Cultura, ou então aqui no anfiteatro natural que temos, que é o Parque do Bananeiro, uhum. e que vai atuar. E que diz assim: Ricardo, pode trazer consigo 2 bandas nacionais. Quem é que hoje em dia os pés na terra trariam? Essa é uma questão mesmo muito difícil. Aviso já que os seguintes são piores. Portanto... essa é muito difícil. Eu digo isso, eu posso falar por mim, não é? Mas quando estamos assim a falar por pé na terra, uhum. sem dúvida, uma, sem dúvida, que acho que... mais até pela parte não tradicional da banda, seriam os Chutos. Os Chutos, de certeza que seria uma banda eleita. O fim do mês já cá está outra vez. E acho que por outra parte da banda, é que são tantas, assim escolher 2, eu acho que Fausto. Fausto Bernal Dias. Exatamente. Foi por ela que passo por coisas graves, e passei passando as passas dos algarves, contando o santo milagreiro por todo o ano. Foi por milagre que eu até nasci profano. Então o segundo desafio é este: vem uma banda da Centro Nacional e que querem que os pés na terra façam a primeira parte. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? De quem gostaríamos muito de fazer uma primeira parte? De uma banda internacional. Uhum. É mais uma daquelas questões muito difíceis. Bom, eu por mim uma primeira parte, uma banda internacional. Eu estou muito ligado a estas músicas do mundo, e assim, eu gostaria imenso de fazer a primeira parte de uma banda que creio que se extinguiu há pouquíssimo tempo, mas que era fascinante. É uma banda aqui da vizinha Espanha. Não é Eusébia, não? Não, não. Não é assim tão conhecida, creio. Ou, pronto, pelo menos no, num meio assim mais popular. Mas é uma banda que se chama Llame de Foque e é uma banda que traz muitas influências do tradicional, da bacia mediterrânica e que também muita influência da música medieval. É uma banda que eu aconselho qualquer ouvinte a repescar, se conseguir ouvir. Eles têm 3 álbuns e são os 3 álbuns geniais. Eu adoraria ir a fazer a primeira parte dessa banda. Outra, eu posso só dar mais uma, outra parte da banda, é que, lá está, já estamos a perceber que aqui a banda sofre, entre aspas, não é? Ainda bem que sofre, de um conjunto de influências muito distintas, não é? É um síndrome muito engraçado, não é? É muito engraçado. Da heterogeneidade, não é? Exatamente, mas que, curiosamente, conseguimos encontrar-nos, não é? E trazer essas coisas todas. Uhum. Eu creio que uma das bandas que sem dúvida internacional e assim mais conhecida seria Sigur Rós, que também creio que se extinguiu há pouco tempo, curiosamente. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, a um autor nacional, e querem que os Pé na Terra façam uma versão para integrar esse disco. De quem gostariam muito de participar num tributo, e já agora com que tema seria esse? Uhum. Essa também é uma pergunta muito difícil, porque há assim várias coisas, várias bandas, vários Felizmente projetos. É pela diversidade que torna isto complicado, não é? Pois. Eu creio que uma assim atual e que gostaríamos imenso de fazer e que seria um grande desafio para os Pé na Terra, até porque o estilo é diferente e a mim pelo menos agrada mais fazer estes desafios, como pegar no Adriano agora, não é? Porque tem uma linguagem muito difícil, muito não tão fácil quanto pegar em Zeca Afonso, talvez isto nos cantautores, não é? Será talvez um dos cantautores mais difíceis de se trabalhar, não é? Porque as letras são riquíssimas e mais densas, mais densas também, exatamente. Então demos esta homenagem que fazemos com 3 temas neste álbum, demos um gozo fantástico, não é? Porque tivemos mesmo que dar a volta àquilo tudo e sem querer desvirtuar nada, porque isso é que é o verdadeiro tributo, não é? Trazer a mensagem que já está, não é? Que já foi publicada, mas trazê-la de outra forma, não empobrecendo, não é? Mas sim enriquecendo. E creio que isso conseguimos muito bem nestes 3 temas. Então, deles, talvez o Alegre e Alegre Se Fez Triste. Alegre Se Fez Triste, exatamente. É o que mais gostei dos 3. Curioso. Eu pessoalmente o que gosto mais é a Fala do Homem Nascido. Eu adoro a letra e acho que a nossa versão está mesmo muito boa. tenho tempo a perder. Minha barba malhada, solta pano rumo a norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me tenham. Voltando à pergunta, eu creio que seria um desafio muito interessante fazer um tema dos Xutos, porque foge por completo ao nosso... Por completo não direi, mas foge muito do nosso estilo, não é? Musical e... O que faria também que o desafio fosse mais... mais desafiante, não é? Exatamente. E mais ainda porque é uma banda muito presente, não é? Uhum. Pelo menos estão todos vivos, não é? Felizmente. Diriam Simple Minds Alive and Kicking, não é? Exato. E para além disso, é uma banda que também, um pouquinho à semelhança com Pé na Terra, traz montes de gerações, não é? É completamente transversal. A cada concerto de Xutos encontra-se gente muito nova e gente já com uma certa idade, não é? E continua atual e tem um trabalho fantástico, não é? Há que ser reconhecido. Esse seria um projeto que acho que gostaria imenso de fazer um tributo com Pé na Terra. Mas eu também, ao mesmo tempo, gostaria ainda um pouco nesta linha que temos vindo a seguir dos cantautores. Acho que gostaríamos muito também de fazer um tributo ao Fausto. E aí já a linguagem é muito semelhante à nossa, não é? E acho que um dos temas que eu gostaria muito de fazer seria por este Rio Acima, uhum, que é um tema muito, muito popular do Fausto, todo, não é? Todo o álbum, assim, está aqui o feito desafio e afinal não foi tão difícil quanto isso. Pois. Ora bem, agora para, eu vou fazer aqui vejo aos ouvintes, porque eu tenho o disco à minha frente. E pode dar-se o caso de alguns ouvintes que está a ouvi-los ter também essa benesse. E para isso basta ir à procura deles nas lojas. Que, no entanto, já está esgotado. Exato. E se calhar a nova versão que aí vem não é tão rica ao nível do que vou falar, que é ao nível gráfico. É o primeiro disco que eu vejo. Eu nem sei como é que é de dizer isto em termos de como é que ele está arrumado. É uma bolacha, não é? Que tem um ilhós aqui numa das pontas e que permite ir rodando e ir descobrindo as várias páginas com as letras das músicas, alguns desenhos também, de que já vamos saber de quem são, e só por fim então aparece o disco. Exatamente. Eu é a primeira vez que vejo, não sei se isto é inédito, se não, mas gostei bastante. E isto só vem completar o que já haviam feito no primeiro disco, que esse, enfim, não tenho, com uma pena minha, que vinha embrulhado em serabilheira. Exatamente. Quem se deve a esta invenção? Provavelmente a todos vós, não é? Sim, mais ou menos. É mais o trabalho do nosso designer, do nosso, entre aspas, que é um grande amigo nosso, que é o Pedro Soares. No primeiro trabalho, o Pedro esteve a trabalhar com o Helder. Eu já não me recordo o último nome do Helder. Uhum. Ambos companheiros do curso de design em Aveiro, e entretanto aceitaram o nosso desafio e fizeram aquela primeira embalagem que quisemos destacar com a serapilheira, não é? Para que tornou o disco completamente diferente. Ou seja, nós quisemos sempre ter uma preocupação gráfica das embalagens, de todo o grafismo que envolve a banda. Isto para também cativar, conquistar, porque hoje em dia o mercado dos discos é completamente difícil de se conseguir vender, seja o que for. Então, ou trazemos uma novidade e algo que seja bonito, que seja agradável de pegar, ou então é mais um daqueles discos que está ali no meio da loja, casa, não é? Uhum. E pronto, assim, desta forma destaca-se. As pessoas, epá, que é isto? Deixa-me ver, deixa-me pegar. Que giro, isto, pronto, é uma obra de arte, no fundo. É algo que se destaca e que pode ser oferecido com outro intuito, não é? Não sendo só aquela embalagenzita dos CDs que toda a gente tem. Então, à semelhança do primeiro, neste o Pedro Soares continuou o trabalho e de facto criou esta embalagem que é mesmo inédita nos CDs e é com essa simplicidade toda que foi referida. Mas temos essa particular preocupação com o grafismo e com os materiais que são utilizados, não é? Para não ser mais uma capa plástica, para que não acompanhem plástico, que sejam materiais reutilizáveis. Eu lembro no nosso primeiro disco, a capa realmente que aporta ao disco é em papel reciclado. O nosso EP também é fora de formato, também foi uma embalagem criada pelo Pedro e também com papel reciclado. E este aqui, ao contrário do que estava a dizer, esta segunda edição que vai ser feita vai ser exatamente igual a essa, não é? Tem uma pequena diferença, umas nuances, que não conseguimos na primeira edição. Foi algo que foi pensado para a primeira edição, mas que não foi possível efetuar porque não havia esse material. Então vai haver umas diferenças aí nas ilustrações, que neste caso, no CD que tem, estão impressas num papel branco, não é? Igual aos uhum. outros papéis da mesma gramagem, e nesta segunda edição virá em papel vegetal, que já traduz um pouquinho, traz uma pequena diferença em relação a essa embalagem. Mas de resto, a embalagem mantém-se, as cores mantêm-se, tudo é igual, só não conseguimos, foi na primeira edição, ter o papel vegetal e a impressão em papel vegetal. E estas ilustrações devem-se a quem? Estas ilustrações devem-se à Marta Azevedo, que é uma amiga nossa, que neste momento trabalha mesmo, também é designer, também fez o curso de design, e que neste momento trabalha mesmo nesta área da ilustração. Que, olhando para essas ilustrações, e quem conhece a Marta, automaticamente sabe que foi ela que as criou. E essas ilustrações são mesmo muito, muito bonitas e não poderiam fazer, tinham que fazer parte do nosso. E não é só o que se fala que é assim, é que está dentro do ambiente, quer do 13, tudo que possamos associar aqui ao número, quer do ambiente terra e a própria música, claro, folk, não é? Sim. E aqui um ambiente quase de bosque e uns olhos quase de lobo, presumo. Exato. Isto não, enfim, quem nos fosse dar a ouvir, isto só comprando. E assim, é daqueles discos que não dá para piratear. Dá, em termos musicais, mas é sempre uma pena não ter esta obra de arte em casa. Sim, sim. E uma das coisas que podemos até também dizer, não é? É que, de facto, nós lançamos o disco em dezembro, no início de dezembro, creio que dia 2 de dezembro. Uhum. Fizemos dois concertos, um no Porto e outro em Lisboa, os concertos oficiais de lançamento do álbum. Entretanto, tem seguido alguma promoção do disco em rádios, televisão e em pequenos concertos, também showcases nas FNACs, etc. E o que é certo é que estamos em março, ou seja, passaram-se praticamente 3 meses, nem tanto, e a edição, a primeira edição, esgotou com esta rapidez. E isso deve-se realmente a esta preocupação. As pessoas acabam por chegar a uma FNAC, que é uma loja enorme, cheia de discos, cheia de livros, cheia de tanta coisa, não é? E acabam por ir bater ao nosso disco porque o disco destaca-se, não é? Uhum. E é, de facto, uma peça muito bonita para se oferecer também. Se calhar tivemos a sorte de apanhar o Natal, mas temos aí a Páscoa à porta. Portanto, os afilhados e os padrinhos sabem que poderão estar à espera aqui de uma segunda edição. Bom, e outra coisa também que eu gostava de realçar é que, apesar desta preocupação toda, apesar de termos este trabalho todo com as embalagens e isso tudo, também estamos com uma preocupação com o custo do disco. Uhum. E este custo, este disco, olhando para ele, automaticamente seria um daqueles discos que na FNAC se destacaria também pelo preço. E neste momento destaca-se pelo preço na positiva, porque eu digo isto em comparação a outros álbuns, até álbuns que eu já editei, que não têm de longe nem de perto esta preocupação com a embalagem. E este disco tem um custo fantástico, eu digo isto porque eu acho que é mesmo fantástico, de 12€ nas FNACs, portanto, venda ao público. E que, sei lá, eu lembro-me, uma das bandas com quem editei também, que são os Lumen, os nossos discos na mesma loja estavam a 16€. E era uma embalagem normal, não é? Ou seja, isto está assim um pacote convidativo a que os ouvintes possam realmente adquiri-lo, não é? Desafiamo-lo a fazer, não é? Aqui, o mercado do vosso tipo de música não é tanto dado ao download, parece-nos, de que será o pop ou assim. Esta vossa preocupação e este trabalho também se destina naturalmente a contrariar um bocado essa ideia, não é? Sim, de facto, sim. Desta forma, quer dizer, não quero dizer que o álbum não esteja na internet. Está. De certeza que está. Não fomos nós que o fizemos, mas é inevitável nos dias em que vivemos não haver a dita pirataria, não é? E com a internet assim à porta, né, à mão de cada um. E pronto, livremente cada um decide o que tem que fazer, não é? E ainda bem que, pelo menos neste meio da internet, as coisas ainda estão mais ou menos livres e temos essa liberdade, não é? De poder decidir até à última da hora se vamos querer piratear alguma coisa ou não, não é? Ou simplesmente podemos também, com o mesmo meio, adquirir os sistemas dos Pé na Terra num iTunes ou numa loja digital e, pronto, embora não consigam ter essa embalagem fantástica, sim, acabam por comprar por um preço simpático e até podem comprar pelo o número de músicas que quiserem, sim, em vez sim, de comprarem o álbum todo. Fazem o formato físico. Eu sou um adepto do formato físico. Já gostava do LP por causa disso, porque até a mancha de trabalho era outra, não é? Pois, mas o que é certo é que hoje em dia... Sim, claro. Aí o que estamos a ver isso. Pois, a maior parte das pessoas acaba por não ter o espaço ou não querer reservar esse... Porque é preciso um espaço físico, não é? Também para ter os CDs e para... Quanto mais não seja uma estante que temos que ter lá em casa com para fazer a nossa discoteca. Umas estantes. Ou umas estantes, não é? Sim, eu pelo menos no meu caso tenho algumas. Mas eu compreendo que com a facilidade que temos com um iPod ou com até com os nossos telemóveis, que cada vez são mais fantásticos, e, com um iPhone que pode ter toda uma livraria de música fantástica, as pessoas acabem por não querer comprar o formato físico. Mas lá está, temos estas soluções também digitais. Eu, na altura, no início, desvendo agora assim aqui um pequeno mistério, entre aspas, uma curiosidade. Na altura, antes de pensarmos neste formato que tivemos com o Pedro, eu sugeri fazer uma edição completamente digital. Ou seja, criar uma nova embalagem, mas um sistema que fosse uma pen ou algo, um cartão de memória ou algo assim, em que desse para ser reutilizado e portanto fossem lá os temas em digital, poupando assim trabalho aos piratas de ter, ou então mesmo adquirir diretamente as músicas a partir do nosso site. Pronto, há várias soluções, mas tendo sempre pelo menos uma edição especial neste formato do disco, não é? Mas pronto, ao fim e ao cabo optamos por fazer a edição tradicional apenas em disco e aí agora estão a ser postas na internet, nas lojas habituais, não é? Digitais. Vamos ver o que é que nos reserva as vossas ideias para o terceiro disco. Sim, vamos ver. Oh minha farrapeirinha, oh minha troca farrapos, oh meu bem, oh minha troca farrapos, tenho uma camisa nova toda cheia de buracos. Larilolela, toda cheia de buracos, a minha farrapeirinha, a minha troca farrapos. Larilolela, larilolela, larilolela, larilolela. Encontrei a farrapeira lá no alto da portela. Chamaste-me farrapeira, o meu grande farrapeira. Dentro das vossas músicas temos o Andanças e etc, o Folklândia. Qual é a melhor montra para uma banda como o Esperanterra? Ora, isso é muito complicado de responder, mas eu diria, eu pessoalmente acho que uma das melhores montras que temos neste país é de facto o Andanças. É um festival que está aí pertinho também, não é? Uhum. É um festival fantástico que eu já venho a participar há seis anos. Com os Pés na Terra Não, eu estou há mais, já estou envolvido há mais, há pelo menos 7, sim. Com o Espanha na Terra fizemos 5 anos seguidos, com as várias formações, portanto, com estes novos álbuns, etc. E eu creio, e eu gostava de realçar este pormenor. É de facto uma montra, porque, como é do domínio público, os artistas e as pessoas que estão a trabalhar no festival trabalham sob regime de voluntariado. Ou seja, nós não somos pagos para estar a tocar naquele festival, como seria o normal, não é? Portanto, e dada a dimensão daquele festival e dada aquela energia toda que se consegue, que é fantástica, eu acho que apontaria para uma das melhores montras, um melhor sítio para fazer um showcase neste estilo musical em Portugal. Claro, haverá outros festivais também muito importantes de passar, o Intercel de Sendinha, o FMM, o Festival de Músicas do Mundo de Finos, entre outros, não é? Que temos até tido o prazer de privar, não é? E a nível internacional, outros, há imensos festivais assim, grandes, enormes. Já temos aqui na Galiza o Ortigueira, que por acaso ainda não fomos, e por aí fora há outras montas. E temos também a vantagem de alguns sites e bons sites, sobretudo português. Estou a recordar, há pouco falámos do Planeta Terra, estou a recordar do Reis e Antenas, do António Pires. Assim, um conjunto de sites que, enfim, que vivem esta música. E também, para quem os quer consultar, mas é preciso ir consultá-los, não é de carregar no botão e ter acesso à RTP, ou à SIC, ou à TVI, depende do programa nosso, infelizmente não há. Mas também não há voz. Já agora, só interrompendo um bocadinho, acho que há falta aí no... Exatamente. Agora que temos aqui uma panóplia de canais na TV Cabo, não é? Nem que seja por cabo, há falta aí de um programa, de um canal folk. Mas por aí um canal de RTP de música, vamos ver. Por exemplo, o que é que reserva, vamos ver. Ora bem, era muito interessante. Ricardo, assim, com muita pena nossa, o tempo esgota-se, e por mérito seu, estaríamos aqui mais uma hora, seguramente. Sim. A pena também de ser à distância do fio telefónico, mas na próxima vez será aqui em estúdio, até porque queremos que vocês venham cá tocar aqui em acústico connosco. E seria muito interessante da nossa parte tê-los cá, e ficaríamos muito gratos com a vossa presença. E claro, ficamos marcados para, se antes não for, para o próximo disco, que está claro, vai merecer também aqui destaque na Boa Nova, tal como este 13, que está agora para venda. Sim, obrigadíssimo. Obrigado, boa oportunidade. Obrigado, Ricardo. Sim.